Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. Muito boa noite para você que acompanha aqui o Flash House na sua Rio Sul Rádio. Eu sou o DJ Nandão, tô aqui mais uma vez para levar para vocês sucessos das pistas de dança no passado. Aqui o Flash House é o passado de presente para você na rádio que já chegou ao futuro. Por falar em presente, já pediu seu presentinho pro Papai Noel? Tá perdendo tempo, gente. Faltam 4 dias só pro Natal. Pessoal, é o seguinte, vamos rolar muita coisa boa aqui hoje. Vamos voltar lá para 1987, 88, trazer grande sucesso para vocês. Então vamos começar com um cara muito bacana que é o Arthur Baker. Ele era um grande produtor e acho que cansado de ver os seus pupilos fazerem sucesso, resolveu também investir e cantar uma música. Uma não, ele fez um disco, mas essa música aí foi a música dele que mais rolou nas rádios. Então estamos começando um Flash House, sejam muito bem-vindos, tirem os móveis do caminho e vamos chacoalhar o esqueleto nas próximas 2 horas. Começando então com Arthur Baker, I Owe You. you dance to get dizzy. Do it right now, not later. If you wait too long, you might fade up. I'm the rapper, you're the dancer. Clap your hands, move your feet faster to my new style, cause I'm getting wild. Coming straight from the north side, Chi-town. Stop the screen, wave your hands. I'm on a roll to get down with the MC Gizzo. You don't own me, so don't hold me. I like to pump the crowd, but they're doing me. So get with this, it's on a hit list. Jump in the crowd and get with this. And don't miss it, cause it's fresh. And it won't be long before you sing this. Get busy. Bring the noise. rock steady, not freestyle. Just here now, get prepared to move and listen up now. In the club, it's my house. I like it when the crowd starts to shout. Oh, what a joy when you make noise. I'm speaking to homegirls and boys. Speed it up, yes, you may pick it up. Don't fight the feeling, just catch up to the beat. And it's bumping, so of course you have to move something. Just a little bit, much more. Looking good up on the dance floor. Not stop, cause it's hot. Now's the time to dance, show me what you got. You got to, come on, you just got to. All true happiness, you need it. Check the rhythm, this beat for you. Come on and dance, you know you just got to. All true happiness, you need it. You got to, come on, you just got to. All true happiness, you need it. Check the rhythm, this beat for you. Come on and dance, you know you just got to. It's a deaf one, on time, so move over, make way for the four-leaf clover. I'm the man, not the myth. My question is, can you deal with dope rhymes that I toss, set the stage so I can go off on the one. I'm jamming to a funky beat that is slamming. It's a fact, and you know it. No need for me to show it. I just do it, push through it. Now dance, clap your hands through it. Yes, I like it, so you should just tell me, keep it, does it feel good? You got to, come on, you just got to. All true happiness, you need it. Check the rhythm, this beat for you. Come on and dance, you know you just got to. All true happiness, you need it. You got to, come on, you just got to. All true happiness, you need it. Check the rhythm, this beat for you. Come on and dance, you know you just got to. Listen up now, on the one, I'm jamming to a funky beat that is slamming. It's a fact, and you know it, no need for me to show it. I just do it, push through it, now dance, clap your hands to it. Come on, you just got to. come on, you just got to. Muito bem, você tá ouvindo o High Tech 3, Come On and Dance. High Tech 3 era aquela banda da Yakid K, vocalista do Technotronic. Era uma banda paralela, alternativa aí dela, que também emplacou alguns hits como esse aí, Come On and Dance. Antes teve o Tyree com Turn Up The Bass. Teve também, pra mim, o maior dos maiores clássicos da dance music dos anos 80, que é Good Life, do Inner City. Eu adoro essa música, acho demais. Antes teve o Mr. Lee com seu Get Busy, a Sônia, que recentemente até se apresentou num festival aqui no Chile, junto com o Rick Astley, né? O Rick Astley até veio no Brasil, mas a Sônia se apresentou só no Chile. Ela cantou aqui a sua Listen to Your Heart, que foi um dos grandes hits da moça. E abrimos a sequência com Arthur Baker, I Owe You. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Aguenta aí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. DJ Nandão comandando mais um Flash House aqui nas suas tardes, noites de sábado. Vamos começar esse bloco aí com essa que você já tá ouvindo, que é o Rufus Theme, da banda Rufo. Flash House, o seu programa de dance music aqui na sua Rio Sul Rádio. O passado sempre de presente para vocês na rádio que chegou ao futuro. De presente mais ainda na semana do Natal, que é uma semana que todo mundo dá presente, fica bonzinho, todo mundo esquece todas as cagadas que fez no ano e fica todo mundo feliz. É isso aí, o Natal é um clima sensacional, onde todos são felizes e ninguém é chato. Então, pra eu não ficar chato, deixa eu calar a boca aqui e deixar vocês ouvirem a música. We'll be right back. Die. Be grateful, 'cause walking bem, muito bem. Quer saber o que rolou nesse bloco aí? Tá, tem alguma dessas músicas que você não lembra o nome? Pois é, você tá ouvindo Sig Sig Sputnik Success. Antes teve o Plaza com seu Oh Oh. Teve o Hit House com Move Your Feet to the Rhythm of the Beat. Teve o Too Static também com Feel That Beat. E o Bananarama, as meninas inglesas do Bananarama com Venus. Grande sucesso aí dos anos 60, regravado também com muito êxito pelo Bananarama. E teve abrindo a sequência Rufo, com seu Rufus Theme. É isso aí, esse bloco acabou, vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho que a gente desacelera, como já é costume. Terceiro bloco aqui, o BPM vai lá embaixo. E a gente dá uma acalmada para depois encerrar lá no alto outra vez. Pera aí que eu já volto. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. DJ Nandão de volta, comandando aqui mais um Flash House na sua Rio Sul Rádio. DJ Marcandi, que é quem comanda esse programa, tá em férias, férias merecidas. É, o cara precisa de férias também, tava ficando doido já e botando todo mundo doido junto. Então agora vamos lá. DJ Marcandi, um abraço pra você. Eu sei que mesmo de férias é ruim de você não tá ouvindo o programa aqui. Então vamos começar, essa aí que você tá ouvindo já é a Liz Stansfield com You Can't Deny It. Essa é a primeira desse bloco. Tá no pique? Tá curtindo você aí em casa? Então vamos chacoalhar o esqueleto com o seu Flash House. No big deal. And we're not playing games. time, yet another round. We can't coming up in this funky town. Homeboys and homegirls shaking loose. Some come to be seen, some come to train you. Some get it, some get more than enough. Some don't, you can tell because they always play tough. For a lady, 4 o'clock, you cracked up. Backed up against the wall, some get smacked up. But no matter what you do, you know the name of the game. Yo, we all came for the same. Shaking, breaking, we'll take in. Get on the dance floor, cause I'm taking the opportunity to rock it and pump it up. The funky rhythm makes me go and I just can't stop. Don't hang on the wall, some is scrapped. But what's the matter with you people? I don't play that. Main attraction, come at you like a thumb and all you see is a fraction. Don't stand there, wait and get your feet to the floor. Yo, you know me, you'll be back for more. Just a law of nature, no one will hate you. Homeboys and girls, get the beat to connect you. I brought the mic that makes you go whack. If that'll make you happy, you're on the wrong track. Scram again, it's it or miss it. Have you had an attack? I don't play that. long or fast, and fly past. Got no wind in your mouth or last. With the feet I'm using, telling fresh rhymes is what I'm feeling. To be raw, like you never saw, music on the wall. And I won't stop until I make the rock. So understand that I can make you sing. In the group, super, and sincerely yours. I was trapped in love.

bumping. seu terceiro bloco, desacelerando o pitch com Dimples D, Sucker DJ. Lembra do Genie é um Gênio? Você que tem mais de 35, com certeza se lembra da Genie é um Gênio. Essa música aí tem o tema de abertura do Genie é um Gênio, sampleada. Assim como tem uma outra música do Jay-Z Jeff and the Fresh Prince, que também usa esse sample aí do Genie é um Gênio. Antes teve o Mars com Pump Up the Volume. O Mars foi um dos maiores clássicos dos anos 80, 86, 87. Essa música tocou demais, principalmente na Inglaterra. Uma das músicas que abriu as portas do mercado aí pro dance music. Tocamos antes In Deep, Last Night a DJ Saves My Life. Teve o BG, The Prince of Rap, com seu clássico maior, This Beat is Hot. Teve também o Cut and Move com Get Serious, o seu tecladinho inesquecível que não sai da cabeça da gente. Assim como o riff de Linear, Sending All My Love. É quem falou que riff é só de guitarra? Riff pode ser de piano também, de teclado. Riff é uma sequência de acordes que fica na cabeça da gente. E o do Sending All My Love também é bastante famoso. Abrimos esse bloco com Liz Stansfield, a gata Liz Stansfield e o seu You Can't Deny It. Vamos pro intervalo então, na sequência a gente acelera outra vez e vem fechar esse Flash House de hoje em alto estilo, com Front 242, Electronic, 24/7, aguenta aí que vem coisa boa. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Mais uma banda só de meninas aí abrindo essa sequência. Já tocamos o Bananarama aqui no programa hoje. Já teve também a Sônia, já teve a Liz Stansfield, várias gatas aqui no programa hoje. E essas são mais algumas. São as meninas do Pajama Party. Ou se você quer traduzir para o português, Festa do Pijama, banda Festa do Pijama. Você já tá ouvindo aí Yonosê na base. E vamos lá que esse bloco tem muita coisa legal, incluindo 24/7 e Front 242.

Thank you. Flash House. caras são muito bons. Electronic, você tá ouvindo aí com Gangster. O Electronic é uma banda formada pelo Bernard Summer, do New Order, com o Johnny Marr, do The Smiths. E em algumas músicas eles tiveram, inclusive, a participação mais do que especial dos caras do Pet Shop Boys também. Essa aí não é uma delas, essa aí não tem os caras do Pet Shop Boys, mas também é muito boa. Antes você ouviu o Front 242 com Headhunter. Teve antes a Lick Lee com I Follow Rivers, uma grande música. Essa aí eu dedico inclusive para o meu parceiro DJ Beto Campos, que se amarra nessa música. Teve antes o Chaos com Definition of Love. 24/7 veio antes com I Can't Stand It, que é também o grande hit deles. E abrimos o bloco com as meninas do Pajama Party e a sua Yo No Sé. Tá acabando, mas ainda dá pra chacoalhar um pouquinho. Muito obrigado pela audiência, pela companhia de vocês. Continue aqui na Rio Sul Rádio, que a música boa aqui não para. Um abraço, até semana que vem. Bom Natal pra todo mundo, sejam muito felizes, não exagerem na cumilança e nem na bebelança. E antes do ano novo, a gente ainda tem mais um programa aqui. Se você estiver viajando, não tem problema. A Rio Sul Rádio toca no mundo todo. É só ligar seu celular, seu computador, seu tablet e você conecta e se liga aqui no Flash House. Um abraço para vocês e até semana que vem com mais um Flash House. Tchau, tchau. O passado de presente para você. Flash House.